os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. Trazemos para você só sucessos e os destaques do programa de hoje. Os Rolling Stones foram uma das mais importantes bandas da história do rock. Enquanto os Beatles, da mesma época, cantavam a paz e letras de amor, eles pregavam a rebeldia, sexo e diversão. A banda teve início por volta de 1962, em Dartford, Inglaterra, quando os amigos Mick Jagger e Keith Richards foram convidados pelo guitarrista Brian Jones a montar uma banda de rhythm blues que se chamaria de Rolling Stones, nome tirado da canção Rolling Stones, de Muddy Waters. O pianista Ian Stewart e Bill Wyman completavam a formação. Esse line-up durou apenas um ano. Ian Stewart virou Roddy do grupo e Charlie Watts assumiu as baquetas. Começaram a se apresentar em vários clubes londrinos e conseguiram o primeiro contrato com a Decca Records. O primeiro single saiu no mesmo ano e trazia uma regravação da música de Chuck Berry, Come On, junto com a música I Want To Be Loved, de William Dixon, e um cover da dupla Lennon e McCartney, I Wanna Be Your Man. Rolling Stones, Start Me Up. Yeah!

Miuro, Hurt. 1961. Exclusivamente pra você. I'm so hurt to think that you lied to me. Deep inside me, you said your love was true, and we'd never, ever part. Now you want someone new. And it breaks my heart. I'm hurt much more, oh, than you'll ever know. Yes, darling, I'm so hurt. Because I still love you so, but even though you hurt me like nobody else could ever do, I would never. Lou Christie, I'm Gonna Get Married. I'm gonna get married.

Frankie Valli, Greasy. Kiss from a Rose. Gray and tower alone on the sea. You

juntamente com sua mãe e seu irmão, acabou no escritório de René Angelil, um empresário de rock local que aceitou tutelar a jovem. Ambos se casaram em 94, apesar de uma diferença de idade de 26 anos. Após uma série de álbuns em francês, Céline gravou seu primeiro trabalho em inglês em 1990. A grande virada aconteceria no ano seguinte, quando ganhou um Oscar e um Grammy por seu dueto do desenho animado A Bela e a Fera. The Color of My Love, de 93, inclui os hits When I Fall in Love, tema do filme Sintonia de Amor, e The Power of Love, de Jennifer Hush, Celine Dion e R. Kelly, I'm Your Angel. 1999. Be De Bargé, Rhythm of the Night. 1985. Caroline of Love. 2004. lights gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. Satellites gone way up to Mars. Soon it'll be filled with parking cars. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Fabian, I will love you again. Did I ever tell you how you live in me? Every waking moment, even in my dreams. And if all the talk is crazy and you don't know what I mean, does it really matter? Just as long as I believe.